sincero, quem não trai, quem respeita, coloca a mãozinha pra cima, vai. Joga a mãozinha, balança pro lado e pro outro. Das mulheres sinceras de Macapá. As mulheres que não dependem do homem pra porra nenhuma. As mulheres mais sinceras do Brasil, coloca a mãozinha no ar. Eu quero ouvir o grito dos homens que não traem aí. Isso. Os homens que não pulam a cerca, dá um grito. Tem alguém do Pai Sandu aí? Tem. Tem alguém do Clube do Remo aí? Tem. Afinal de contas, quem manda aqui é a galera do Flamengo, não é verdade? Joga a mão.